Em cada risada, uma história pra contar. Nos momentos bons, sempre a nos apoiar. Caminhando juntos, lado a lado, nessa jornada, o amor é o nosso legado. Amizade é a luz que ilumina o caminho. É a força que nos une no que estamos sozinhos. Em cada passo um novo amanhecer. Com amigos ao lado, tudo pode acontecer. Em família ou na rua, onde quer que eu vá, o carinho dos amigos sempre vai me abraçar. Construindo sonhos com fé e união, nossos laços são eternos, batendo em um só coração. Amizade é a luz que ilumina o caminho. É a força que nos une no que estamos sozinhos. Em cada passo um novo amanhecer. Com amigos ao lado, tudo pode acontecer. E quando a vida traz desafios a enfrentar, é o amor e a amizade que nos faz levantar. Juntos somos mais fortes, prontos pra lutar. Cada risada, cada lágrima, sempre a nos conectar. Amizade é a luz. Ao lado, tudo pode acontecer. Então vamos celebrar, viver e sonhar. A amizade é a base, o que vem nos guiar. Com amor e união, prontos pra construir o futuro brilhante, sempre a existir. Então vamos celebrar, viver e sonhar. A amizade é a base, o que vem nos guiar. Com amor e união, prontos pra construir um futuro brilhante.